Babilônia! Raia! Quero que o sistema é a Babilônia, caia. Quero que o sistema é a Babilônia, faia. Quero que o sistema é a Babilônia, caia. Quero a minha caia, minha ganja, faia. Faia, bam, bam, bocla, ra, vou faia. Yeah, faia, bam, bam, bocla, cla, mo faia. Yeah, faia, bam, bam, bam, bam, bocla, cla, cla. Pra bala baba o vaiabam, é magia do soturno, um passo do precipício. A criatura de coturno querendo me pôr no hospício. De camisa de força, do alto foi minha queda. No mundo submissa, onde o inimigo impera. Sigo de calça larga entre becos e vielas. Três da matina, ouço barulho da X-terra. Abaixo do terceiro mundo, onde só existe guerra. Aonde não tem lei, destruição ao que amela. Melancólico, alone no sinal. Criança se prostitui, rodada de carnaval. Eu sei que o tempo muda, eu tô me estressando à toa. Perdeu a sua infância por abuso de pessoas tolas. Adrenalina do pulmão passando a expressão. Atravessa a cidade com a missão de passar a mensagem desvirtuada, que nem é passada porque foi comprada. No meu bairro Sarandi, nós é conexão, não tamo pra dividir. Rap gaúcho chegando com dois pés na cena. Se roubar nosso espaço, tu vai arrumar problema. Nossa mente aberta, não aguenta os garganta. Boca aberta, eu só lamento. Minha raiz não tem departamento. Tudo que eu errei, adquiri conhecimento. Nessas ruas nunca tive um bom comportamento. Nunca vou aceitar esse procedimento. Que diz que eu não existo se eu não tenho documento. Mas a música me deu a vida após a morte. Se eu sou merecedor, eu ganho eterno passaporte. Sigo com a fé, porque não existe a sorte não. Passava na Mega Sena e ganhava uma lote. Nem preciso falar o tamanho que é seu sorriso. Ia convocar a quebrada pro paraíso. Mas a vida aqui não é um filme de roteiro. Ela é o teu reflexo na frente do espelho. Na terra de armadilha onde os loucos são espertos. A poeira que sobe não baixa até acabar com todo desonesto. Linha de frente, todo manifesto. Não aceito regresso, quero mais progresso. No país do carnaval onde elege a bunda. Puta que pariu, tirar a catapulta. Nessa disputa, vê se tu me escuta. E liberta tua mente confusa com sabedoria e conduta. Quero que o sistema é a Babilônia, caia. Quero que o sistema é a Babilônia, faia. Quero que o sistema é a Babilônia, caia. Quero a minha caia, minha ganja, faia. Faia, bam, bam, bocla, ra, mo faia. Yeah, faia, bam, bam, bocla, cla, mo faia. Yeah, faia, bam, bam, bam, bam, bocla, cla, cla. Pra bala baba o faia, bam, faia, bam, Cresci no meio de gigantes, onde os fracos não tem vez. Comunidade sofrida, diferente dos burguês. Mano, aqui tem dedo solto, bandido que dita as leis. A polícia tira a paz de zumbi, vira freguês. O papo é reto, a palavra vale muito, fica esperto. Dialeto da favela já embalou vários bonecos pro inferno. Mundão moderno te carrega e você nem vê. Se encarrega de fuder com a sua vida igual PT. Com um salário mínimo oferecem pra você uma vida de miséria sem um canto pra morrer. Com 900 reais, mano, o que cê vai fazer? São 500 de aluguel e o Bakura quer comer. Não vejo mudança na porra desse país. Já tava fudido na época em que nasci. E cada governante que se passa por aqui dá um jeito de roubar mais um pouquinho e se sumir. O custo de vida tá cara, diferente ao tempo atrás. Com 50 era rancho e hoje é 200 reais. A favela paga o preço e tem que correr atrás. Tendo que viver o nojo que eles oferecem a nós. Investem no dinheiro, que vergonha, muda a nota. Só faltou dinheiro novo pra merenda da escola. Que aliás já tá fechado, precisa de uma reforma. Falta verba do governo que não veio até agora. Aí mano, eles querem nos dominar, mas nunca vão conseguir. A palavra é uma só, e o rap tem pra mostrar as verdades que não são ditas em jornais e programas de televisão. Quanto ao nosso governo, Deus é mais. Eu acredito no juízo final, e que assim seja, tá ligado? Amém, Senhor.